10 to flight level, correction to 3,000 feet, QNH 1016. Trip 5591, confirm heavy. Q15. Trip 5591, your heading now is heading 210. 210. Turn right, heading 215. Confirm it. 210 or 215? 215, trip 5591. Return to 215, 5591. Controle 6310, 4310, pode... Oxané 6310, tráfego ultrapassado, desce para 2000 pés. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, autorizado ILS X-Ray, 10, Oxané 6310. Trip 5591, confirm indicated speed. Q40. Gol 1973, na escuta do controle de Salvador? 1973, chame centro Recife, frequência 125, decima 1, alterna 13325. Boa noite. Trip 5218, continue descida para 5000 pés, QNH 1016. 5218, seguinte. Portugal 019 on the ground at 37, decade running on your right, contact ground 121-1. Contact on right, land 1119 to Portugal 019. Trip 5218, reduz a velocidade para 180 nós. Trip 5218, reduz para 180. 5218, número 3 para aproximação. 5218, gente. Estabilizado, procedimento 6310. Oxané 6310, complete aproximação, chame torre no 1895. 10295, 6310. Salvador, boa noite, Xanaia 6310, baixar o travado. Xanaia 6310, check train, livre pouso na 10, venta de 170 graus com 7 nós. Livre pouso, está 10, Xanaia 6310. Livre ascensão, nível 100, vou ir na prova de vitória da conquista, guardião 09. Trip 5218, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda na proa 010, limite da proa radial 280 do VR Salvador. Gente, proa 010, proa 2, limite 280 de Salvador. Gente, após o pouso da Airbus da Oceanera, ali mantém, prepara para decolagem imediata assim que é autorizado, tá? 3858. 591 to localizer course. Turn left, heading 120. Report step shade on localizer course. Descend to 2000 feet, QNH 1016. 120, 2000 feet, 1016, South Korea. Desce para 2000 pés, QNH 1016, retoração para o curso localizador, curva à direita, na proa 095. 5218, o 5218, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Número 2 para a próxima parte. Não. Direita, 5591 complete approach, contact tower 118-195, good land. Thank you, bye. Tip tower, good evening, 5591. 5591, continue approach, stand by, runway vacated. Standing by. Clear to land the runway 10, wind 190 degrees, 08 knots. Vierte land, 5591. Da 3858, decolos 43, controle 1208. 1208, uma boa noite, Oriente. Boa. T3258, contato radar na decolagem, sul para o nível 370, saída MOM. Bom, alguma possibilidade de voar para aqui da presente? Foi na proa de Leda, T3258. Confirme a proa de Leda? Considere a última informação. Aguarde coordenação. Será, está aguardando. At 591 on ground at 44, turn your right, contact the ground 121, the small one. What's up, the small one? Thank you. Cinco, dois, zero, oito. Estabilizado e avistado. 5218, complete aproximação, chame torre no 895. Gente, que é a sua. Salvador, 35218. 352 no 8, check train, continua a aproximação, tem livre pouso 90, venta de 180 graus, meia dúzia a nós. 52 no 8. Cinco dois um oito, livre pouso na 90, venta de 180 graus, 0 menos. 5218, gente, baixar travado. Atualização 3258, poderia chamar o centro do Recife? Confio para o controle. Atualização 3258, possibilidade de chamar o centro agora. T58, aguarde para chamar o centro. 11 que vai aguardar então. Trip 5218, no solo 48, livre à direita, 121, um, décima 1. Direita, 1521. Gente, guardião 09. Azul 4298, desça para nível 050, QNH-10-16, autorizado a chegada a Mari. Oito, chame centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 12685. Sente, 3858. 6313, controle Salvador, desce para 5 mil pés, QNH1016, autorizado a chegada à Mari. Presente, Rui Bom, sua Xané 6313. Pistão 096, linha decola, pistão 90, vento é de 180 graus, 069. Alô 4298, desce via para 2 mil pés. QNH10, 16, autorizado a final do procedimento LS, X-ray, reporte estabilizado. Tomar controle, voo 096. Agora 5520, decimal 8. 208, obrigado. Controle Salvador, boa noite. O voo 096, 2000 na Fortin. Como, desculpa. 096, contato radar na decolagem, sul para nível 370, sai da mão. 370, Momo, possibilidade de voar forte. Gol 1096, mantém o perfil da saída, duas aeronaves aproximando. Sim, está mantendo o perfil, quando possível, forte, obrigado. 109 na escuta do controle de Salvador. Confirme estimado para pouso Vitória da Conquista. Guardião 09. Rio 9810, controle de Salvador, adicione identificação, desça para nível 060, que é NH10 no meio, autorizada a chegada Bonf. Guardião 09, chame centro Recife, frequência 126, decimal 0, terna 1288. Zona 096. 1096, prossiga. Cruzando agora o 060, pode voltar para ti. Gol 1096, mantém o perfil da saída. Mantenha. Channel 63, 13, desça 3 mil pés, ajuste no 0, no 6. Estabilizado X-ray, 4298. Azul 4298, complete de aproximação, torre 118, decimal 95. Azul 4298, copiou o controle? 109, 95? 118, decimal 95. Obrigado, bom trabalho. Obrigado. Rio 9890, desço para 4 mil pés, ajuste na 0, 16. Salva 0, boa noite. Azul 4298, está cruzado no final do X-Ray. 4298. Continua em aproximação, aguardando autorização para pouso. R 6313, desça para 2000 pés, livre LS, aporte estabilizado. 2000, 6313, pode voar, Duna? Mantém a chegada, é o número 2 na aproximação. 6013, mantém. Gol na 096, chame Recife, em 12545, alterno 2685. 2545, muito obrigado. Tô no meio, altímetro. 06, 12, 0432. No solo 04, direito 121, decimal 1, o solo, amorante. Rio 9890, desce para 2000 pés. Localizadora 6213. Oxenera 6313, complete aproximação, chame a torre 118, decimal 95. 95, até daqui a pouco. É. Rio 9890, copiou o controle. 6313, boa noite, reporte Simbra, com trem checado, 10 no meio, altímetro. Reportaremos, 6313. Rio 9810, na escuta. A 890, se estiver recebendo o controle, é só a identificação. Controle Rio 9810. Rio 9810, Salvador. Rio 9810, Salvador. Zero 3, livre pouso, pistão 0, vento 180 graus com 08 nós. Livre pouso na 10, na 13. Rio 9810, se estiver recebendo controle, está autorizado o ILS a sair da pista na zero. Tan 3305, chega da Mari, desça para nível de voo 050. Tan 3305, tem como fazer uma chamada com o Rio 9810 e ver se o recebe? Agora o Rio 9810 vindo 5%. Rio 9810, fiz várias tentativas de chamada e nenhuma resposta. Autorizado ILS, reporte estabilizado. Ciente, nós não escutamos nenhuma mensagem, provavelmente algum apoio momentâneo de água, ok? Ciente, reporte estabilizado. Vamos lá. É 3305, prossegue com a solicitação. Autorizado ITAP. 9890, confirme estabilizando. Estabilizando agora no ILS, seria 9890. Ciente, com plano de aproximação, torre em 118, decimal 95. 118, 95, 9890. Salvador, muito boa noite, Rio 9890, no final de 7 milhas, baixado de trabalho. Boa noite, Rio 9890, recebe apoio? Afirmativo. Foi autorizado, pistão no zero, com vento 180 graus, com 10 nós, com 10 nós, o altímetro no zero no meia, informa chuva leve sobre o campo. Certo, disposto, 9890. Zero, no solo 14, à direita, solo 121, decimal 1, boa noite. 21, 21, 21, 21, 4235, chegada Bonf, desço para 4000 pés, ajuste chama 016. Autorizado em LS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado. Rio 5972, chegada Bonf, desço para nível de voo 050, redução de velocidade para 250 nós. Localizador visual para o campo, TAM 3305. TAM 3305, complete aproximação, torre em 1918, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, TAM 3305. Boa noite, TAM 3305, forte marcador externo, com trem checado, altímetro no 0, no 6. Informarei, eu tenho 3305. baixado e travado ou está 3305? 605 livre pouso, pista no 0, vento 180 graus com 04 nós. Livre pouso, 3305. Chuva leve alguns instantes atrás, o tá 3305, talvez pista úmida, ok? Ok. Seguinte, 3305. Zero cinco, na sola 25 à direita, sala 21, decimal 1, boa noite. Uno, dois, uno, decimal 1. Livra direita, 21, obrigado, até daqui a pouco. Você ligou 1246? Gol 1246, vamos que tô recebendo clareza 2. Desce para 4 mil pés, ajuste no 016. Para 235, desça para 2 mil pés, ajuste no 016. Livre LS, reposto estabilizado. Confirme como recebe o controle. sim. Gono 246, informo que há vários ruídos chiados na sua transmissão. Cinco, nove, sete, dois, desça para 3.000 pés, ajuste na 096. Ainda 2/2. Dois, quatro, meia, agora é 5 menor chiado, desce para 4.000 pés, o 90 no menos ajuste. Alinhar e decolar da pista no 063 e no 0, vento no 90 graus com 04 nós. Trip 52, 16, inicialmente mantém a posição. Em cabeceiro no 0352 no meio. Estabilizando e visual azul 4235. Azul 4235, completo de aproximação, torre em 118, decimal 95. Acertando 5, boa noite, 4235. Boa noite. E o Azul 435 reposto passando externo com trem checado, altímetro no 0 no meio. Reportando externo, 1.16, 4.2. Nome é 13 no 0, decola os 3.2, chame o controle, 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, 63 no 0. Posto estabilizado. Controle Oceaner 6310. Oceaner 6310, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, sai da Pucaracaju. Ok, Caracaju, 350, 6310. Pisapuca? Autorizado. Puca, 6310, obrigado. Zero. Terno, baixado, travado, azul 42. Azul 4235, o vento 190 graus com 0,5 nós, altímetro 10 no meia, com pista molhada, tem pouso autorizado, pista no zero. E pouso no 014. No meio, decolos 3-4, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 120, grato, boa noite, obrigado. 135-2 no meio, decolado na frente.